meuscds.com. Olha o gol, bola de prata, meu amigo Ismael. Está vendo o forrozeiro, vai, Giovanni. Oi, do céu da caveira, o novo paredão. Eu queria muito ela não dava atenção. Eu fiz tudo por ela pra manter a relação. Hoje nós tem conversa. Tô decidido, nem à toa que eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. Eu me joguei no Mandela. Eu. Parado no bailão. No bailão ela com popozão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. meuscds.com. Eu queria muito ela não dava atenção. Eu fiz tudo por ela pra manter a relação. Hoje nós nem conversa. Tô decidido, nem à toa que eu me joguei de uma dela. Eu me joguei de uma dela. Eu me joguei de uma dela. Parado no bailão. No bailão ela com popozão. Popozão no chão. O popozão no chão, o popozão no chão. Vai. Eu. Parado no bailão. No bailão ela com popozão. Popozão no chão. O popozão no chão. O popozão no chão. O popozão. Vai. Rafa Celeste. O Mário Paredão. O Paredão de Ferro. O Paredão que o Viana respeita. Carreira. Show!